Vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria, a partir desta aula, começar um trabalho do qual já tenho alguma experiência nos cursos anteriores e que sempre deu os melhores resultados, que é o que nós chamamos de aula de repetição. Isso quer dizer que nós nomeamos um monitor voluntário obrigatório, e ele repete a aula de memória, pode tomar notas, evidentemente, para um determinado grupo. Quando eu digo que ele deve dar a mesma aula, ele deve interpretar esse termo a mesma no melhor sentido que ele possa. E no sentido que deseja, na verdade, né? Só que isto supõe que os alunos estejam reunidos em grupos. Eu sei que há alguns, em alguns lugares, há grupos que se reúnem. Como, por exemplo, eu sei que no Paraná tem, em Santos tem um grupo, né? Então, eu desejaria saber quais desses grupos existem. Vocês, por favor, me avisem pelo próprio site do seminário ou escrevam para o Silvio Grimaldo. É silvo.grimaldo. Silvio Grimaldo sem ponto. Bom, pode mandar por e-mail do contato, Seminário de Filosofia. Quais os grupos que existem, quantas pessoas têm, e se poderiam se reunir num dia da semana, fora do sábado, para a aula de repetição. Para os que não participam de grupo algum, seria necessário criar uma outra transmissão no, num outro dia para a aula de repetição. Então, para isso, nós precisaremos combinar uma outra solução. Então, as aulas de repetição elas devem entrar em vigor já esta semana para aqueles que participam de algum grupo. Os outros, nós vamos pensar uma outra solução. Então, para essa aula nós temos um texto aqui do Félix Ravaisson. Ravaisson é um dos meus heróis filosóficos. Para mim as obras dele são verdadeiros modelos de análise filosófica, especialmente a grande obra que ele consagrou a Aristóteles em dois volumes. Embora tenha vivido uma longa vida, Ravaisson não escreveu muito. Ele é mais conhecido pelo trabalho sobre Aristóteles e por dois livros bastante curtos, um que se chama Do Hábito e este Testamento Filosófico, que é um texto que ele deixou sem título. Esse título foi dado pelo editor do texto, Xavier León, na primeira edição em 1901. Vocês vão notar que no texto há vários trechos entre colchetes que são trechos encontrados nas notas do autor depois da primeira edição e acrescentados na segunda edição, 1933. Então, os colchetes não têm, esqueçam os colchetes, a gente vai ler isso aí continuamente, porque esses trechos eles se integram perfeitamente nos lugares devidos e foram marcados pelo autor para serem enxertados precisamente nesses lugares. Eu vou ler o texto inteiro uma vez, vocês leem comigo, e depois nós vamos voltar e comentar. Eu peço para vocês a máxima. Aqui nós não temos uma tradução inteira, o texto tem aproximadamente, no total, ele deve ter umas 50 páginas, 40, entre 40 e 50 páginas. Eu traduzi até um ponto que me parecia fechar uma unidade, a unidade de uma parte da exposição, e pretendo continuar a tradução, não necessariamente para a próxima aula, mas quando me parecer pertinente. Então vamos lá, começar a leitura. Bossuet disse, aspas, quando Deus formou as entranhas do homem, colocou nelas em primeiro lugar a bondade, fecha aspas. Não é menos verdade que desde os tempos mais antigos, o maior número acabou cedendo às tentações do egoísmo, julgando-se, segundo o adágio estoico, como que recomendado a si mesmo pela natureza, bem mais que os outros, e tomando-se, se não como único, ao menos como principal centro das suas próprias ações. Ora, como diz Bacon, pobre centro para as ações de um homem é ele próprio. Mortais de elite permaneceram fiéis ao impulso originário, simpáticos a tudo que os rodeava. Aqui tem um erro, então, aproveitando para corrigir. os rodeava, acreditando-se nascidos, segundo um outro dito estoico, não para si mesmos, mas para o mundo inteiro. Foram esses que os gregos acreditaram filhos dos deuses e aos quais chamaram heróis. A grandeza de alma era o próprio dos heróis. A sorte dos demais tocava-os como a deles próprios. Tinham consciência de uma força dentro deles que os punha em condição de elevar-se acima das circunstâncias, que os dispunha a ir em socorro dos fracos. Acreditavam-se chamados, por sua origem, a libertar a terra dos monstros que a infestavam. Tal havia sido, sobretudo, o filho de Júpiter, Hércules, que está errado, está Hércules, corrijam aí, por favor, tão valente quanto compassivo, sempre prestativo aos oprimidos, e que encerrou sua gloriosa carreira subindo ao Olimpo. Tocado de compaixão por um velho a quem um leão temível devorara o filho, Hércules foi combater esse leão e revestiu-se de seus despojos para sempre. De outra feita, sua compaixão por Alceste levou-o aos infernos para tirá-lo de lá. Um outro, Teseu, o Hércules ateniense, após ter descido ao labirinto para libertar cativos destinados a tornar-se a presa de um monstro, ergueu no meio de Atenas um altar à piedade, honrando nela uma deusa. Da cidade que fundara, ele queria que a piedade fosse como que a inspiração. Acrescentemos que, verossimilmente, a piedade não era aí senão outro nome da grande deusa Vênus, a deusa do amor e da paz, a qual parece ter sido consagrada originariamente à Acrópole. O herói da Ilíada, Aquiles, após ter se vingado furiosamente em Heitor da morte, aqui faltou da morte de seu amigo, deixa-se, no fim do poema, vergar pelas preces do velho Príamo e lhe entrega os restos mortais do filho. O grande poema helênico não celebra tanto a cólera de Aquiles quanto sua compaixão pelo velho pai daquele que matara seu amigo e do qual ele próprio matara o filho. É na sua piedade, sobretudo, que se faz reconhecer aquilo que seu coração tem de grande. Magnânimo, tal é o epíteto que caracteriza mais que qualquer outro os heróis. Tal como fosse o herói, assim ele concebia os deuses dos quais tudo tinha recebido. Homero, ainda imbuído das máximas heróicas, chama-os doadores de bens. Afrodite, a rainha do céu, deusa da beleza e do amor, é chamada por excelência a doadora, Doritis, numa época em que se acreditava que tudo tinha vindo da terra, mesmo os astros, representava-se o deus que nela reinava como a um tempo opulento e generoso. Plutão, o rico, era seu nome entre os gregos. Dives, também o rico, entre os latinos. Plutão, nos antigos monumentos, porta com frequência um chifre de abundância, transbordante de frutos, e Serapis, que assume tardiamente o seu lugar, um alqueire. Alqueire hoje usa-se a palavra só como unidade de medida de terra, mas também era usada como medida de cereais. Não há um termo atual no português que designe isto. Plutão também, com frequência, porta aquela espécie de forcado que se tomou como arma colocada pelos pintores, Rafael, entre outros, na mão de Satã, mas que, na realidade, era a enxada com que se tiravam da terra os frutos que ela continha, dos quais se acreditava terem vivido os primeiros homens. É por isso que a Odisseia localiza nos infernos uma pradaria de asfódelos e não, como acreditou Welcker, por causa do aspecto pretensamente sinistro dessa planta. O deus hindu Purusha partilha seus membros entre seus adoradores. Ceres e Baco, nos mistérios de Eleusis, servem de alimento aos iniciados, pois Ceres é o pão mesmo e Baco é o vinho. Nota. E no cristianismo, o Salvador, às vésperas de morrer pelos seus, dá por alimento e bebida sua carne e seu sangue. Foi também o pensamento da Eucaristia cristã que a substância que devia preparar para a imortalidade e a vida das criaturas não era outra senão o Criador. E essa substância não é outra coisa, em definitivo, senão o amor, cuja natureza mesma é doar-se. Por toda parte, então, na antiga mitologia, vê-se a crença na beneficência divina. Longe de que reinasse entre os homens e entre suas famílias somente a desconfiança e o ódio, como o acreditou depois de Petrone e Hobbes, o autor da Cidade Antiga, Fustel de Coulanges, nada ali era mais honrado do que a hospitalidade. O estrangeiro, se nada anunciasse nele um inimigo, era acolhido como um enviado do alto. Sacrificava-se para festejá-lo o que se tivesse de mais precioso. Certo homem, de Estácito, após ter recebido um hóspede, ficou reduzido pelo resto de seus dias à mendicância. Os homens do vulgo, não encontrando em si mesmos nenhuma força e nenhuma grandeza, não viam em torno senão fraqueza e pequenez. Pequenez é também aquilo a que se reduz toda a sua filosofia, e pouca ofensa se lhe faria ao chamá-la de niilismo. Homens de nada, os homens do vulgo não encontravam dificuldade em admitir que tudo tinha se formado do nada. Na consciência da sua fraqueza, o homem do vulgo não acreditava ter outro destino senão manter, entre os assaltos das circunstâncias pelo tempo mais longo possível, uma existência precária. Adquirir para viver era quase que a sua única preocupação. Se os fenômenos que se passavam em torno dele o faziam crer em potências invisíveis das quais dependia, era como em seres avarentos e invejosos, dos quais ele devia esperar pouco de bom e muito de mal. Os heróis faziam das coisas e do destino humano ideias totalmente diferentes. Para esses homens de elite ou de raça, que Descartes e depois Leibniz chamarão os generosos, cada um tem uma alma cujo caráter é ser simpática a todas as outras, que existe nelas tanto ou mais do que nele próprio, e que é, assim, o que se poderia chamar uma simplicidade complexa ou uma simplicidade múltipla. O que ele encontra em si, cada um desses personagens o reconhece de bom grado nos outros. O generoso, segundo Descartes e Leibniz, tem a consciência de portar em si uma força pela qual ele é senhor de si mesmo, que constitui a sua dignidade e constitui igualmente a dignidade de todos os outros. Bem mais, ele está disposto a reconhecer em todos os seres, de qualquer ordem que sejam, algo de análogo. É a crença formal de Leibniz, e talvez seja só em aparência que Descartes não reconhece, senão na humanidade, a existência da alma. É difícil, dizia Bossuet, acreditar que naqueles corpos que, para ressaltar a superioridade do espírito, ele reduzia à simples extensão, ele não tenha suposto também alguma coisa de mais profundo. A crença que, portanto, deve ter sido, no fundo, a dos grandes espíritos dos primeiros tempos, é que, como disse o mais antigo dos filósofos, Tales, tudo estava cheio de almas, que, verossimilmente, essas almas, por diferentes que fossem, nem por isso deixavam de ser uma só e mesma coisa, cuja raiz era a divindade. Assim formaram-se, desde os tempos mais antigos, duas maneiras diferentes de compreender as coisas. De acordo com uma, elas reduziam-se quase que inteiramente a corpos inertes esparsos que o acaso cego reunia ou dispersava no vazio. Segundo a outra, potências ocultas, almas ou deuses, tinham feito tudo e dirigiam o mundo. Dessas duas maneiras de pensar, deviam sair, pouco a pouco, duas filosofias. Uma que Cícero chama plebeia, que no século XVIII Berkeley chama filosofia pequena, e Leibniz paupertina filosofia, é a dos Demócritos e a dos Epicuros, cujos principais fatores foram os sentidos e o entendimento sendo o auxiliar natural das matemáticas. A outra, vírgula, aqui tem um erro, a outra vírgula, que se poderia chamar real ou aristocrática, é a de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de seus semelhantes. A primeira, buscando princípios nas coisas inferiores, que são para as superiores o que os materiais são para as formas em que aparecem a ordem e a beleza, pode ser denominada o materialismo. A segunda, em oposição, como o sutil e o fino se opõem ao grosseiro, pode ser chamada filosofia espiritual ou espiritualista. Segundo a filosofia que, desenvolvida, se tornaria o epicurismo, e que as opiniões do vulgo já continham em germe, nada se conhecia senão aquilo do qual davam testemunho os sentidos, nada que não fosse corpo ou acidente dos corpos. Cada um estava assim encerrado estreitamente em si mesmo, unicamente ocupado dos bens e dos males que o são para os sentidos físicos, donde somente as sensações, tal como proclamaram os sofistas, eram a medida de todas as coisas. Um homem de espírito heróico, superior às preocupações vulgares, Sócrates compreendeu que com essa doutrina as sociedades não podiam subsistir. Persuadido de que além das coisas sensíveis havia outras das quais elas dependiam e que não se conheciam senão pela inteligência, ele fez observar que havia regras para o discernimento do bem e do mal, do justo e do injusto, sem as quais nenhum acordo poderia se estabelecer nem subsistir. Ele provou que havia generalidades comuns aos indivíduos e, em consequência, uma ciência que devia prevalecer sobre as suas estreitas conveniências. Platão foi mais longe. Pareceu-lhe que todas as coisas sensíveis deviam ter modelos inteligíveis das suas qualidades, dos quais elas eram semelhanças imperfeitas e que constituíam os únicos seres verdadeiros. Eram as formas ou ideias imutáveis das quais as coisas da natureza se revestiam passageiramente como uma matéria dócil. Mas isso era tomar como causas simples modos, extratos que faz das coisas o entendimento, e que não tem uma existência real senão nos indivíduos. Era erigir como princípios abstrações criadas pelo entendimento. Era cair no erro assinalado por Tácito com estas palavras aplicáveis a toda a idolatria: forjamos e ao mesmo tempo cremos. Fingunt simul creduntque. Esse erro desempenhará um grande papel em toda a história da filosofia. O entendimento tem essa faculdade de destacar uma das outras coisas que na realidade estão juntas. É o que se chama a faculdade da abstração. Assim constituem-se as ideias que na realidade são pensamentos, atos de inteligência. Aristóteles fez observar que aquilo que assim está em muitas coisas ao mesmo tempo, ou o geral, não existe em si, mas no pensamento que o cria. Só o indivíduo existe dessa maneira e só ele, em consequência, pode ser um princípio, uma causa de existência. Como admitir que tais abstrações possam explicar o movimento e a vida que é toda a natureza? Elas seriam antes causas de imobilidade. Ao sistema todo intelectual e lógico de Platão, Aristóteles vem substituir um outro, onde o elemento prático, negligenciado ou desdenhado pelo idealismo platônico, desempenha o papel principal. Em lugar de puras ideias, as causas primeiras aí são almas, fontes de movimento e de vida. Platão toma simples atributos como seres. É que há diversos sentidos da palavra ser, e distingui-los deve ser o começo da filosofia, que tem por objeto o ser. No tempo de Platão, acrescenta Aristóteles, não se podia fazer essa distinção. A dialética não tinha ainda a força de examinar o ser fora dos contrários. Buscar uma razão para tudo, ao passo que certas coisas, e precisamente as mais altas, se conhecem imediatamente por intuição e por analogia, é uma fraqueza do entendimento. Fraco, sem dúvida, porque lhe falta a força intuitiva para ir ao princípio. É o que ele, Aristóteles, pretendeu fazer ao estabelecer, como que na entrada da filosofia, a distinção das diferentes categorias. Era inaugurar de encontro a uma teoria de abstrações que não faziam, como ele o disse, senão duplicar os objetos que se tratava de explicar, uma investigação da realidade profunda que eles ocultavam. Empreender essa iniciativa, dirigindo-se à consciência como fonte da verdade profunda, era avançar na via que tinha sido aberta pelo antigo heroísmo. E quem estava melhor preparado para esse empreendimento do que aquele que, versado no conhecimento de todas as realidades, seja físicas, seja humanas, foi o preceptor do último dos heróis gregos, Alexandre? O coração forte deseja o ser, Schelling. Não se contenta com sombras, ídolos, não é idosos, ídolos. Ídolos ou fantasmas. As pessoas de pouca importância contentam-se com pretensos princípios que seriam nadas, quase sem uma quantidade de abstrações de ordem superior aos fenômenos, ou, se a sua inteligência exige mais, como é o caso dos platônicos, lhes bastarão ainda abstrações de ordem superior aos fenômenos que regulariam o curso deles, mas ainda não envolvem realidade. O coração, contendo vontade e sensibilidade, exigia mais. Era-lhe necessário aquilo que exige Schelling, o ser que existe, isto é, ao qual se dirige uma experiência, tal como o ser que se pensa, que se toca na consciência. Era o voto secreto das almas enérgicas, dos heróis antes de tudo, voto do qual dão testemunho suas ações, não existe esse D, suas ações. Aristóteles quer assim voltar da secura e insuficiência lógica ou racional à riqueza fecunda da experiência, da descontinuidade à solidariedade, do artificial ao natural. Ele foi guiado por um sentimento vivo da realidade. Desse momento data o começo da filosofia positiva. Em lugar de uma noção abstrata e vaga, uma noção precisa. É que em lugar de servir-se da faculdade de abstração e de generalização, que constitui aquela parte da alma chamada entendimento, ele escutou a faculdade prática, que compreende a sensibilidade à vontade e cujo foco é aquilo que se chamou nos tempos modernos o coração. Que é o ser, propriamente dito, que pertence à primeira e mais alta das categorias e que é o centro ao qual se reportam todas as outras. É, responde Aristóteles, a ação, que pode explicar a natureza, a qual é toda movimento. Observador atento da natureza, que Platão desdenhava, ele reconheceu que tudo nela é movimento. Ele reconheceu também, como o diz em algum lugar, que o movimento é uma espécie de vida. Ele reconheceu, enfim, que a causa do movimento é que é a causa verdadeira, que a vida não pode resultar de outra coisa senão da vida. Por isso, aqueles que pretendem explicá-la pelo movimento invertem a ordem verdadeira das coisas. O movimento, fenômeno, pode nascer do movimento, mas a origem primeira dele é algo de superior, que é a ação. A ação é como um instante que durasse sem sucessão. Assim, busca-se conceber o eterno, o positivo da duração, onde a negação introduz a sucessão. Mais tarde se reconhecerá que o fundo da ação é a vontade e, enfim, que o fundo da vontade é o amor. Ser é, portanto, agir, a ação é a existência mesma. E com efeito, como observa Cícero, intérprete aqui como por toda parte da filosofia grega, aquilo que não faz nada ou não tem nenhuma ação, bem parece também não ser nada. Se a pedra mesma existe, é que na pedra também há algo de ativo e de movente. Agora, não somente tudo aquilo que é, age, mas tem ademais aquela propriedade de tender naturalmente a se comunicar. É aquela que possuíam no mais alto grau as maiores almas, as almas heróicas. Na consciência, o pensamento tende a se expandir em ideias onde ela se mira e de algum modo, e se reconhece. Cada vivente chegado ao seu ponto de perfeição tende a se reproduzir para tomar naquilo que ele engendra uma posse mais plena do seu ser. O ser completo é o espírito, cuja natureza é tal que, agindo, ele tem consciência daquilo que ele faz, daquilo que ele é. No fundo, nada pensa sem pensar-se, ainda que de maneira e em graus diferentes. Somente em Deus, a consciência perfeita do objeto é inteiramente idêntica ao sujeito. É o ápice ao qual tende, de espécie em espécie, pelos diferentes graus da vida, toda a natureza, e do qual esses diferentes graus são imitações mais completas ou menos completas. Na consciência de si, o espírito, desvencilhado das nuvens da imaginação que lhe velam os outros objetos, se vê a si mesmo na pura luz. É a visão à qual, segundo a teologia cristã, estão ligadas com a admiração. Aqui faltou para junto, seria melhor junto com a admiração que causa a beleza suprema, a alegria e a felicidade. Nos diferentes estados de existência, o pensamento, que é também vontade, se reconhece em mais ou em menos nos seus objetos. Ele se reconhece neles dividido, disperso em diversas ideias, até que nelas reencontre por fim sua integral unidade. Toda a natureza é feita como que de esboços mais ou menos bem-sucedidos dessa suprema perfeição, completando antes da integração final, a diferenciação. Nesse momento supremo, o pensamento, segundo a fórmula aristotélica, é pensamento do pensamento. Então, estas sete páginas aqui são uma das grandes obras-primas da exposição filosófica. Talvez o texto mais denso que eu já li sobre a filosofia antiga. Se bem que não é apenas uma exposição da filosofia antiga, mas é uma análise que tem diversos níveis, todos de algum modo encaixados ou entremesclados, que eu vou tentar agora separar. Vejam que ele começa evocando alguns personagens da mitologia e mesclando-os a outros personagens históricos, de modo que, tal como acontece, vamos dizer, no próprio ambiente greco-latino, não existe muita distinção entre o personagem mítico e os seus correspondentes ou equivalentes históricos. Vejam que Júlio César se declarava, vamos dizer, com toda a seriedade, um descendente carnal da deusa Vênus. De maneira que os personagens mitológicos eram, no ambiente greco-latino, como que realidades presentes e referências, tal como se fossem personagens históricos. E Ravaisson, então, fala desses personagens exatamente como falaria um grego ou latino, não distinguindo se são míticos ou históricos, que é uma distinção que surge milênios depois. Desses primeiros dados mitológicos, ele menciona Hércules, Teseu, Aquiles, etc., ele tira algumas conclusões de ordem moral. Essas conclusões de ordem moral, ele puxa, por sua vez, certas distinções psicológicas que, para ele, vão marcar também dois tipos clássicos de filosofia que se perfilam com máxima clareza já na história do pensamento antigo. De por um lado, Epicuro, Demócrito, toda a escola materialista, e por outro lado, Sócrates, Platão, Aristóteles, seus sucessores. Tudo isso, aqui, com isso nós chegamos à página 3. Isso é o que ele faz até a página 3. Quer dizer, aí você tem um sentido moral e psicológico de certas narrativas psicológicas, uma interpretação moral e psicológica de certas narrativas psicológicas, da qual o autor extrai uma tipologia filosófica que nós podemos verificar historicamente. Essa distinção que ele está mencionando existe realmente. E, em seguida, ele faz um denso resumo histórico da evolução fundamental da ontologia em Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso em uma página. E daí ele vai tirando certos princípios do método filosófico, no qual, dos quais, por fim, ele extrai toda uma filosofia da natureza, quer dizer, como campo simbólico, onde o ser se manifesta sob uma variedade de formas em escalas diferentes e, por fim, extrai daí alguns princípios, vamos dizer, do conhecimento. Tudo isto, meus filhos, sete páginas. Eu acho que nunca ninguém conseguiu fazer uma coisa dessa. Tá certo? Quando você pega alguns dos autores tidos como mais densos e até difíceis, como Kant ou Heidegger, eles levariam pelo menos 50 páginas para dizer isto aqui. Tá certo? Então, nós vamos reler isso aqui e fazer um comentário linear. Então, isso aqui, vamos dizer, é para dar um exemplo para vocês. Olha, é assim que se faz filosofia. Esse indivíduo, ele sabe o que está fazendo e domina o assunto em 10 níveis diferentes. e percebe a integração e o fio da meada que conecta esses vários níveis, né? Então, ele diz em primeiro lugar que, de certo modo, a bondade é natural no homem, mas que desde os tempos mais antigos a maioria cedeu, vamos dizer, à tentação do egoísmo, considerando que a natureza havia dado a ele uma carta de recomendação dele próprio e nenhuma carta de recomendação dos outros. Ou seja, você tem que cuidar de si próprio e ter como, vamos dizer, objetivo das suas ações. Ele usa a palavra centro, que eu não acho que. Embora ele use essa mesma palavra em francês, talvez o melhor fosse foco, ou objetivo das próprias ações, né? Porque, por outro lado, é evidente que cada sujeito agente é o centro criador, o centro agente de suas próprias ações. Então a palavra centro fica um pouco ambígua, mas foco, o objetivo talvez seja melhor. Então, você vê que a norma que recomenda a cada um cuidar de si mesmo em primeiro lugar, ou seja, priorizar a si próprio e não ao outro, ela não funciona sempre. Você vê que em muitos casos, por exemplo, uma pessoa pode se sacrificar por um outro. Uma mãe se sacrifica por um filho, um irmão por um irmão, um pai por um filho, um filho pelo pai, assim por diante, um amigo pelo amigo. Isso acontece. Então, você veja que a ideia que nos parece, quer dizer, à primeira vista, quando você expõe isso sem nenhuma maiores precisões, a ideia de que cada um deve cuidar de si em primeiro lugar, ela nos parece tão natural que nós não perguntamos por quê. Na verdade, se cada um sempre tomasse a si próprio como prioridade máxima, então as sociedades não poderiam subsistir jamais. Quer dizer, sem um certo coeficiente de autossacrifício e de generosidade, a sociedade humana é impossível. Na verdade, uma certa cota de generosidade você observa às vezes entre animais. Não é isso? A mãe que se sacrifica para defender os filhos, etc, etc. Então, aqui ele está dizendo que a ideia de que cada um deve priorizar a si mesmo é, sobretudo, uma ilusão, que ela não corresponde à estrutura verdadeira da realidade. Por quê? Citando Bossuet, o grande pregador Jacques Bénigne Bossuet, ele diz: quando Deus fez o homem, ele colocou no homem em primeiro lugar a bondade. Isso quer dizer que a bondade faz parte da natureza humana. Tá certo? Hoje nós estamos tão acostumados com teorias hobbesianas, vamos dizer, da agressão, da guerra de todos contra todos, todo esse discurso, vamos dizer, sobre a agressão nos parece tão, tão natural, que nós não conseguimos fazer a respeito as observações mais óbvias. Em primeiro lugar, a agressão, o ódio e a maldade são exceções, não são a regra. Veja no seu próprio meio, e veja quantas vezes você sofreu agressões de outras pessoas e quantas vezes elas te ajudaram. A desproporção é enorme, né? A agressão chama a atenção porque ela é rara, porque ela é uma exceção e porque ela é anormal. Portanto, se fôssemos acreditar que existiu, vamos dizer, um estado de natureza hobbesiano no qual todos, né, faziam o mal a todos os outros o tempo todo, então a existência de qualquer bondade ou qualquer solidariedade só poderia ser introduzida mediante um ato de força, que seria uma agressão maior do que todas as agressões juntas. Então nós teríamos este milagre de que, vamos dizer, a maldade generalizada se converter em bondade generalizada por meio de uma maldade ainda maior. Essa é a teoria de Hobbes, ele é obviamente falha. Esse estado de natureza jamais existiu. Tá certo? O homem foi criado tal como ele é hoje, tá certo? E não houve modificação essencial da sua natureza ao longo dos tempos. Quando alguns estudiosos, psicólogos, citam como exemplo da maldade, da agressividade humana as guerras, eu tenho a impressão que eles jamais conversaram com um ex-combatente. Porque se você perguntar a todos os ex-combatentes, você tinha raiva dos exércitos adversários? Fala, não, eu tinha medo. Não é isso? E tão logo esse medo era apaziguado por uma trégua, isso aconteceu em todas as guerras, tão logo havia uma trégua que apaziguava momentaneamente o estado de medo, o que que se via? Manifestações de solidariedade entre os exércitos dos dois campos. Essas manifestações eram espontâneas, ninguém ordenava que você fosse até a trincheira adversária, né, oferecer cigarro para o outro, né, ou oferecer uma lata de sardinhas, uma coisa assim. Mas esses fenômenos aconteceram em todas as guerras. Eles se tornaram notáveis, sobretudo na Primeira Guerra Mundial, porque eles aconteciam com uma. Na Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheiras, onde nenhum dos exércitos conseguia avançar. Ficava um numa trincheira aqui, o outro trincheira do lado de lá, trocavam tiros durante certas horas e um não avançava nem o outro recuava. Então, por causa disso, houve uma longa convivência dos exércitos e esses casos, vamos dizer, de solidariedade, de amizade entre os soldados dos dois lados se tornaram célebres na Primeira Guerra, embora tenham acontecido também em todas as outras. Então, eu não creio que se possa explicar a conduta de nenhum soldado na guerra pelo ódio. Afinal de contas, como o sujeito poderia odiar milhões de pessoas que ele não conhece? Isso não faz sentido. Ainda que ele reconheça que o outro está lutando por uma causa que lhe é adversa, ou que é contra os interesses do seu país, isso aí não cria nem agressividade nem ódio. Joseph Stalin, que era um grande psicólogo, quando perguntaram para ele qual é o motor principal das ações humanas, ele disse: o medo, não o ódio, não a agressividade. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que a diferença entre o ódio e o medo é que, no caso do ódio, você sente que o adversário é mais fraco, e no caso do medo, você sente que ele é mais forte. Ora, se você tomar cada indivíduo, a totalidade dos seus adversários possíveis é necessariamente mais forte do que ele. Então, é mais normal que o indivíduo esteja com medo, tá certo? Mesmo que ele seja um combatente ou, digamos, um lutador. Você imagina assim um sujeito que está iniciando numa carreira de lutador e ele pensar a sequência inteira dos adversários que ele terá de vencer no esporte. É uma coisa realmente assustadora. Ele não vai poder ter raiva dessa gente toda, mas medo certamente tem. Então, isso quer dizer, o normal no ser humano é a bondade. Isso está na estrutura humana. Mas existe um outro fator que ele não discute aqui, que faz com que as pessoas se encerrem numa concepção ilusória da realidade. Concepção segundo a qual cada um deve ser o objetivo principal e o principal beneficiário das suas próprias ações. Ele disse, mas isso também não aconteceu com todos os seres humanos, sempre houve pelo menos um certo número que se conservou fiel ao impulso originário. Ou seja, pessoas que sentiam o dever da beneficência, o dever da bondade e da generosidade como uma coisa que era inerente à sua natureza. Ou seja, essas pessoas não se tornaram boas ou generosas porque alguém as forçou a ser assim, porque uma cultura repressiva, né, reprimiu nelas o impulso maligno, as forçou a ser boas a contragosto, o que seria absolutamente impossível, porque seria novamente o caso de uma maldade maior. Quer dizer, a criança é má, mas o pai é mais mau ainda do que ela, então a oprime e a força a ser boa, então a bondade nasceria de uma multiplicação do mal. Isso seria um verdadeiro milagre, eu nunca vi isso acontecer. Então, essas pessoas, a quem os gregos chamavam heróis, então, eram pessoas que sentiam os seus semelhantes como se fossem eles mesmos. Ou seja, as necessidades e os sofrimentos dos outros os tocavam como se fossem necessidades e sofrimentos deles próprios. Isso quer dizer que o círculo dos objetivos, dos alvos das suas próprias ações, era, em princípio, o mundo inteiro, ou todas as quaisquer pessoas que coincidissem de estar ao seu alcance. E eles eram assim, por natureza, e essa natureza se expressava mediante um sentimento que eles tinham da sua própria força. Ou seja, o indivíduo se sentia capaz de fazer o bem para um círculo muito grande de pessoas, e por isso mesmo se elevavam acima das circunstâncias. Ele dá aqui vários exemplos, depois nós podemos voltar a esses exemplos, mas ele diz que, ao contrário, os homens vulgares, não encontrando em si mesmos nenhuma força e nenhuma grandeza, não viam em torno senão fraqueza e pequenez. Então, isso quer dizer que esses homens vulgares não sentiam em si a força, não apenas de socorrer os outros, mas não sentiam em si mesmos sequer a força de resolver seus próprios problemas. Então, sentiam-se acossados por perigos, pressões e necessidades e, automaticamente, livrar-se dessas pressões o quanto possível, resolver o seu próprio problema, se tornava o único objetivo da sua vida. Ou seja, enquanto os heróis viviam numa espécie de efusão da sua força criadora que se espalhava para os outros, os homens do vulgo viviam uma vida negativa e uma vida centrada na autodefesa, no instinto de autoproteção acima de tudo. Ora, ninguém busca autoproteção se não está com medo. Então nós vemos que aqui o fator decisivo não é a agressividade e também não é a maldade, mas é o medo. Então a diferença entre a bondade e a maldade é, segundo Ravesson, a mesma diferença que existe entre a força e a fraqueza. É? Vocês viram que, se vocês olharem em torno e examinarem as pessoas do seu círculo social, você vai ver que um grande número delas vive realmente no sentido em que Ravesson chama homens do vulgo, os chama homens do vulgo, porque estão o tempo todo buscando alguma forma de proteção. E buscam proteção porque estão com medo. Uma proteção, por exemplo, é um emprego. Ao tornar-se um empregado, você se encaixa numa estrutura que o transcende, tá certo? E você acredita que a sua vida, desde que você obedeça desde que você siga as regras, você estará protegido, você terá um salário no fim do mês, você terá uma aposentadoria, você terá assistência médica, etc, etc, etc. Então, outra maneira de você buscar proteção é você se inserir numa organização religiosa, partido político ou coisa assim, onde você também acredita que você terá a solidariedade da organização e de todos os seus membros, e que, portanto, você estará defendido. Então, é evidente que todas as pessoas, sem exceção, que buscam isso em primeiro lugar, estão levando uma vida negativa, uma vida de autodefesa e uma vida baseada no medo. Ou seja, antes de elas se perguntarem o que eu posso fazer, o que eu posso criar, o que eu posso dar, como eu posso deixar, vamos dizer, um rastro benéfico em torno, ela se pergunta como eu devo me proteger. Então, é evidente que as pessoas que vivem para a autoproteção não estão menos sujeitas a perigos e dificuldades do que os outros. Ao contrário, quanto mais proteção você busca, mais você se sente amedrontado. E isto vai cada vez fechando você mais e mais, tá certo? Numa ilusão de autopiedade. E isto vai tornar você mal, no fim das contas. Então, eu me lembro que o Fritjof Fromm, contra o qual eu tenho várias objeções, mas que nem por isso deixa de ser um grande homem, dizia que o pecado tem três etapas: a ignorância, a fraqueza e a maldade. Então, primeiro, ignorância. Você não está informado de qual é a verdadeira estrutura da realidade e qual é a verdadeira constituição do ser humano. Segunda etapa, a fraqueza. Você fica com medo e começa a buscar a proteção. Na medida que você vive para a sua autoproteção, tá certo? Você recusa a solidariedade aos outros, você não corre riscos em defesa de quem quer que seja, tá certo? E você começa com a maldade negativa e, no fim, você termina com a maldade ativa, tá certo? Que, muitas vezes, será necessário praticá-la para você se defender e apenas para você resguardar a sua posição. Tá certo? Note bem que esse resguardar a posição é, em 100% dos casos, totalmente imaginário. Quando você começa a viver a vida negativa, começa a viver para trás, igual a proteção, você já está perdendo e você perderá necessariamente. Né? Então, mesmo porque um dos mecanismos essenciais dessa vida baseada na autodefesa é o próprio medo de enxergar o perigo. Porque se você está acostumado a uma autodefesa física, daqui a pouco você se acostuma também com a autodefesa psíquica. Ou seja, você não quer que o seu corpo seja ferido, prejudicado, danificado, etc, etc. Mas você também não quer que o seu equilíbrio psíquico seja danificado. Então você quer se manter num estado que se chama de homeostase, um estado de equilíbrio. E o estado de equilíbrio, a busca do estado de equilíbrio, a obsessão do estado de equilíbrio, que é a obsessão da normalidade, tá certo? Fará você se defender contra as más notícias. Ou seja, você não quer ver o perigo, porque o perigo, a simples visão do perigo, te desequilibra. Então, quanto mais você está vivendo para a sua autoproteção, mais você se torna indefeso, porque você não terá coragem nem sequer de ver o perigo e de confessar que ele existe. Você vê aqui, isso aí é norma geral, sobretudo na sociedade contemporânea, que é uma sociedade que há 2 séculos vem multiplicando os mecanismos coletivos, sociais e, sobretudo, estatais de proteção ao indivíduo. Isso quer dizer que a busca da proteção para si próprio, em primeiro lugar, tornou-se, de certo modo, uma obrigação do cidadão em todas as sociedades ditas avançadas. E, nesta mesma medida, essas pessoas estão solidamente defendidas contra a visão do perigo. Então, por exemplo, você sabe que se tornou, vamos dizer, nos ambientes ditos civilizados, se tornou um tabu você falar da morte. Isso é um ambiente onde ninguém morre. Todos são imortais. Se uma pessoa começa, por exemplo, a falar da sua própria morte, olha, quando eu morrer vai ser assim, as pessoas logo dizem, não vamos falar dessas coisas, isso é desagradável, isso é feio. Então, é incrível que uma das dimensões fundamentais da existência, que é a mortalidade, se tornou proibida. Não se pode. Eliminou, como dizia o Meira, apenas se eliminou o tabu do sexo e se criou o tabu da morte. Não se pode falar do sexo, porque é divertido, mas da morte não, porque é feio. Então, se você não pode falar da morte, então significa que aquilo que constitui realmente a própria medida temporal da sua existência se tornou proibido, e você tem que agir como se você fosse eterno, sabendo que não é. Então, isso aí já coloca as pessoas numa situação de irrealidade estrutural e permanente. E, sobretudo, se elas são movidas pela busca da proteção, então, olha, tudo isso eu estou interpretando, Harveyson, não estou acrescentando nada. Eu estou dizendo o que estava no fundo da imaginação e do sentimento dele quando ele escreveu essas linhas. Quer dizer, eu me identificando com esta maneira de pensar, eu me evoco uma série de imagens que certamente estavam presentes para ele, embora ele, vamos dizer, as condensasse apenas em umas poucas palavras. Então eu estou, por assim dizer, eu estou explicitando estados interiores de imaginação e de sentimento que estavam certamente na mente de Félix Ravesson quando ele escreveu essas coisas. Né? Então, como as pessoas vivem para a proteção, e como, por outro lado, a proteção não é só proteção física objetiva, mas é, sobretudo, proteção psíquica contra a visão do perigo, do mal, etc., etc., então se espalha-se por toda a sociedade uma necessidade absoluta, urgente, premente, de acreditar na estabilidade da própria sociedade como um todo. Então, embora a história dos últimos séculos seja cheia de revoluções, guerras, golpes de Estado, embora o número de nações que simplesmente desapareceram do mapa seja, se conte as dezenas e dezenas, tá certo? Cada um acredita que, no país onde ele vive, tudo permanecerá estável e nada de mal acontecerá ao conjunto e muito menos a cada um dos seus membros. Ok. Para sustentar essa crença, ele precisa formar uma ideia da autoridade. Como, ao mesmo tempo, esta mesma sociedade, né, lisonjeia essas pessoas, esses homens vulgares, mediante a crença de que eles são pessoas livres e de que ninguém manda neles. Ninguém gosta de confessar que segue um outro, que obedece. Ninguém quer ser um súdito, são todos cidadãos. Né? Então, como você é um cidadão livre e você é dono da sua própria cabeça, então você é obrigado a conceber a autoridade. Você acredita que é livre e dono da própria cabeça, mas ao mesmo tempo você é um bichinho assustado que está procurando proteção o tempo todo. Então isso faz com que você conceba a autoridade sob formas impessoais e, por assim dizer, insensíveis. A autoridade é, por exemplo, a ciência, a tecnologia, o conhecimento. Você acredita que para todas as questões que aparecem, existe alguém em algum lugar, colocado numa universidade, que sabe as respostas. Então, nada mais é um enigma. Tudo se sabe. Existem universidades, existem os museus, existem as instituições de pesquisa, e lá dentro, certamente, alguém tem uma explicação de tudo. Se não tem explicação agora, vai ter daqui a pouco. Então, esta crença deprime nas pessoas o desejo de fazer perguntas e de saber o que quer que seja. Então, aí se fecha, vamos dizer, o círculo. Começou com a ignorância, passou para a fraqueza, passou para a maldade, e a maldade, por sua vez, reforça a ignorância e assim por diante. Né? Então, isto que são os homens do vulgo. Mas, nota o Ravesson, não se trata apenas de uma pequenez moral, nem psicológica, nem mesmo gnoseológica, cognitiva. É uma pequenez que se traduz em concepções globais do mundo feitas à imagem e semelhança dessa mesma pequenez, ou seja, a uma filosofia pequena. E esta filosofia se baseia, como ela se baseia? Naquilo que parece aos indivíduos ser o seu interesse ou a sua necessidade mais imediata, que são as necessidades sensíveis. Então, a realidade do indivíduo, a seus próprios olhos, está limitada à sua corporalidade. Ora, a corporalidade não é comunicável. Eu não posso fazer com que um outro corpo sinta o que eu estou sentindo. Aquilo que acontece ao meu corpo acontece somente a mim, tanto as sensações prazerosas como as dolorosas não são comunicáveis, exceto através da linguagem. Então, Isso quer dizer que daí por diante, cada individualidade está rigorosamente encerrada no seu corpo. Não há comunicação, exceto simbólica e indireta. Por exemplo, se eu estou sentindo dor e eu grito, uma pessoa interpreta o meu grito como sinal de que talvez eu esteja sentindo alguma dor. Veja que o próprio René Descartes olhava pela janela e via as pessoas andando na rua e ele disse que tinha alguma dificuldade de conceber que aquelas máquinas que se moviam tinham alguma alma. E note bem que Descartes não era materialista, mas estava raciocinando como se fosse. Então, se a sensorialidade e o corpo são colocados, vamos dizer, como a realidade primordial, então a separação entre os seres humanos é absoluta e eterna. E a comunicação simbólica através da linguagem não é a verdadeira comunicação. Não há comparticipação em coisíssima nenhuma. A comparticipação é necessariamente ilusória. Então você vê aqui, fechando-se no círculo das suas sensações corporais, o homem perde efetivamente o contato com os outros seres humanos. Porque todo o contato que se estabeleça é apenas no nível linguístico, simbólico e, portanto, fingido. Não há comparticipação, não há compaixão possível. Não havendo compaixão possível, é natural que essas criaturas se tornem ainda mais amedrontadas, porque é uma sensação de isolamento total e absoluto. Havendo a sensação de isolamento total e absoluto, significa que cada ente corporalmente definido, ele é uma realidade em si mesma. Essa realidade, vamos dizer, não se comunica a outros. E, de certo modo, cada indivíduo se considera, por assim dizer, um todo fechado. No momento em que ele se considera um todo fechado, surge uma coisa que assumirá mais tarde ares de um problema filosófico. Como eu posso acreditar na existência do mundo exterior? Esse problema só surge, historicamente, depois de muitos milênios. Ou seja, foi necessário que o número de pessoas, vamos dizer, imbuídas dessa concepção corporalista da realidade se multiplicasse muito para que chegasse ao ponto em que elas acreditam que elas são reais, mas talvez o mundo não seja. Ah, é claro que aí nós estamos em plena psicose. Quer dizer que um indivíduo que sabe que corporalmente ele proveio de outro corpo, ele não é eterno, ele teve um começo. Ele, antes dele ter a sua independência de movimentos, ele existiu dentro de um outro corpo, ele teve que ser gerado por um terceiro e assim por diante. Ele se esquece de tudo isso. E se considera, então, uma espécie de realidade fechada em si mesma e autoconstituída, que tem o direito de colocar entre parênteses e colocar em dúvida todo o restante do universo. O fato de você dizer mundo exterior já é uma coisa fantástica, porque significa que o eu, considera que o mundo está fora dele e que, portanto, ele está fora do mundo, quando na realidade uma coisa não acontece, jamais acontece. Eu não posso colocar em dúvida um mundo que não me está presente psicologicamente. Se eu nada sei do mundo, nunca recebi notícia do mundo, e, portanto, o mundo não existe entre os meus dados de consciência, eu não posso questionar. Portanto, necessariamente, para que eu questione o mundo, ele tem que estar dentro de mim. Por outro lado, se eu estivesse totalmente fora do mundo, eu teria notícia de mim mesmo existindo independentemente desse mundo, e a presença do mundo seria uma coisa realmente evanescente e intermitente. Mas qual de nós pode viver um único dia fora do mundo? Vamos supor que você é um monge, um asceta. Então, eu me retiro do mundo. Eu digo, você se retira para onde, meu filho? para um templo, para uma caverna, para algum lugar do mundo. Né? Então, você só se retira do mundo indo a outra parte do mundo, mesmo que você seja uma asceta. Existe um asceta que foi praticar seus exercícios ascéticos em lugar nenhum? Num não lugar? Não, nunca existiu. Então, significa o seguinte: o mundo jamais esteve fora de mim, eu jamais estive fora do mundo por um único instante sequer. E a separação entre eu e mundo, ou seja, eu me tomar a mim mesmo como uma entidade existente em si mesma, e o mundo como uma mera hipótese formada nos meus pensamentos, isto tudo é uma coisa que só existe aonde? Nos meus pensamentos. Então aí eu estou tomando, vamos dizer, um pensamento que eu mesmo criei como se fosse uma realidade que me foi imposta desde fora. Eu estou invertendo tudo. Mais adiante, Ravenstein se referirá justamente a esse tipo de inversão, né? E dizendo que isso, é claro, é um uso errôneo da faculdade de abstração. Onde o indivíduo faz uma abstração, ele separa uma da outra coisa, que na verdade estão juntas, e depois ele esquece que ele separou e começa a tomar essas partes como se fossem todos existentes por si mesmos. Então, diz o Ravenstein que o atributo fundamental dessa filosofia é a pequenez. É um indivíduo que concebe o universo inteiro à medida do tamanhico da sua própria corpo, do seu próprio ser corporal. E é claro que essa pessoa que pensa assim, e hoje é a maioria, está completamente fora da realidade. Estando fora da realidade, não pode, evidentemente, agir. Só pode entrar em sequências de ações que foram concebidas por outros e que são dirigidas por outros. Quando você entra no emprego, é exatamente isso que você faz. Você não vai entrar lá para você conceber a sua empresa toda de novo. Não, a empresa já existe, tem os regulamentos, tem os objetivos, tem, vamos dizer, as sequências de ações já planificadas inteiramente. Você vai entrar ali e se encaixar. Então você não está propriamente agindo, você é um instrumento de uma ação que o transcende, uma ação que vem de fora. Então, e curiosamente, é isso que se chama hoje uma pessoa normal. Uma pessoa normal é uma pessoa que nunca fez nada por sua própria iniciativa. Uma pessoa que se deixou agir desde fora ao longo de toda a sua vida, em troca de uma proteção que é totalmente imaginária, sobretudo porque nenhuma proteção vai livrá-lo da morte no fim das contas. Certo? Então, você vê que a pequenez, a diferença entre a pequenez e a grandeza moral tem consequências de ordem cognitiva que modificam completamente a sua visão da realidade, e podem levá-lo a uma existência totalmente fictícia. E este fenômeno não acontece somente na escala da psicologia dos indivíduos, mas acontece historicamente, e uma das suas expressões históricas é a criação de filosofias. Então, isso quer dizer que existem filosofias que nascem dessas respectivas experiências existenciais e as traduzem sob a forma de teoria. Então, um indivíduo que tem grandeza, ele vai criar uma imagem do universo que expressa o quê? A grandeza dele? Não, ao contrário. Né? A grandeza do próprio universo, da qual ele se considera apenas um receptor. E a outra filosofia refletirá, então, vamos dizer, a pequenez de alma que vive de ilusões que no início são reconfortantes, mas depois se tornam cada vez mais temíveis. E o exemplo máximo dessa filosofia é a de Epicuro, que eu não preciso expor aqui, porque eu já expus no começo, nos capítulos principais, iniciais do livro Jardim das Aflições, onde a realidade é vista, vamos dizer, como um aglomerado de átomos que se movem a esmo em todas as direções, conforme as suas inclinações as mais arbitrárias. Se átomos agindo, movendo-se a esmo, são a base da realidade, então cada indivíduo constituído por esses átomos também, vamos dizer, é ele próprio uma unidade que se move a esmo, tá certo? Segundo Epicuro, levada por apenas duas motivações, né? Fugir da dor e buscar o prazer. Mas a busca do prazer, por sua vez, causa novas dores e novas fugas e assim por diante, indefinidamente. Isso é toda uma cosmovisão criada, vamos dizer, à imagem da própria pequenez de alma de Epicuro. Essa pequenez se traduz, então, evidentemente, em deficiências de inteligência que são absolutamente notáveis. Eu expus algumas, né, no livro Jardim das Aflições, onde se vê, no fim das contas, que a filosofia de Epicuro termina sendo uma comédia, um caso de humorismo involuntário, né? Praticamente em cada linha da concepção, né, o Epicuro está rindo de si mesmo sem perceber. Então, nesse texto, vamos dizer, esta síntese que ele faz de elementos mitológicos, morais, psicológicos e históricos, mostrando o surgimento, vamos dizer, a origem de dois tipos de filosofias que ainda se disputam o espaço no mundo. Tudo isso o homem fez até aqui em três páginas. Né? Note bem que outro dia, abrindo a esmo as conferências de Richard Feynman, que foi prêmio Nobel de Física, ele tem um livro em três volumes chamado The Feynman Lectures, talvez o livro de física mais famoso dos últimos 40 anos. Abrindo a esmo, tem uma frase assim: bom, formou-se o consenso, então, científico, de que as coisas são feitas de átomos. Eu digo: ah, tá bom, só que quer dizer. Só tem um pequeno problema. O que quer dizer feito de? A frase é absolutamente nonsense. Se você disser composto de, o que quer dizer composto de? Como que você compõe uma coisa de átomos? Note bem, os átomos que compõem o nosso corpo não são muito diferentes dos átomos que compõem todo o resto. Então, se somos realmente feitos de átomos, temos todas as mesmas propriedades físico-químicas e não nos distinguimos uns dos outros pelo que quer que seja. Na verdade, nós só distinguimos por quê? Porque nós temos uma forma diferente. Ou seja, aquela suposta matéria que nos compõe, que são átomos e partículas subatômicas, não estão montadas da mesma maneira numa pedra, numa tartaruga, numa lagartixa e na pessoa do professor Richard Feynman. Senão não conseguiria distinguir o professor de uma lagartixa. Porque os átomos não se distinguem muito. Então, dizer que as coisas são feitas de átomos é não dizer absolutamente nada, nada, nada, nada, nada, nada. É essa frase mais vazia que existe. É a mesma coisa que você dissesse: olha, que a lua é feita de queijo. Eu digo: e o queijo é feito do quê? Não é isso? Da lua? Então, a pergunta pela matéria, pela substância material que compõe o universo, é uma das primeiras perguntas filosóficas que surgiram. E logo, logo a filosofia grega percebeu que esta pergunta não é suficiente, que esta pergunta isolada não quer dizer absolutamente nada. Porque, se você perguntar do que é feita esta mesa, você terá de madeira. Daí você olha uma árvore lá fora e diz: do que é feita a árvore? De madeira também. Qual é a diferença? A simples matéria não basta para você distinguir não só uma ave de uma mesa, mas uma lagartixa do professor Richard Feynman. Né? Então nós temos a introdução de um outro elemento que é a forma. Né? A forma determina a diferença entre os seres. Isso é o que Aristóteles chamava, vamos dizer, a causa formal. A causa formal é o que uma coisa é. Se você não sabe o que uma coisa é, a pergunta sobre qual a matéria do qual ela se forma não faz sentido. Porque a palavra formar-se já introduz a noção de forma. Ou composto introduz a noção de composição. Ser feito introduz a noção do fazer. E é aí que está a diferença e não na matéria. Então, a própria estrutura da frase mostra a sua radical insuficiência e a sua falta de sentido, no fim das contas. Então, eu digo, olha, com tantos anos de evolução científica, nós ainda temos este problema de que o máximo que a física pode nos dizer é que as coisas são feitas de, ou compostas de, ou formadas de átomos e partículas subatômicas. E em tudo isso aí, nada me explica a diferença entre uma lagartixa, uma catedral, uma composição musical ou um ser humano. Ou seja, isso aí não explica absolutamente nada. É? E as pessoas que se voltam para a física esperando que ela nos dê uma resposta sobre o segredo do cosmos, nossa, simplesmente não sabem o que estão fazendo. A ciência física se destina a nos dizer de que as coisas são feitas, não o que elas são. E o de que unifica num mesmo conceito a mesa e a árvore. E a madeira que você joga no fogo para queimar. E, fisicamente, tudo isso é a mesma coisa. A física só poderia nos dizer algo se você criasse uma superfísica que nos explicasse a diferença entre as formas das coisas. Essa ciência não existe ainda. Talvez ela exista em 4 mil, 5 mil, 10 mil anos. É claro que qualquer forma que você observe, simples ou complexa, ela pode, em última análise, ser expressa mediante uma equação matemática. Há uma fórmula equivalente à forma de cada ente. Podemos saber essa fórmula? Não. Porque o número de fórmulas é infinito. Por exemplo, as diferenças individuais. Aqui temos uma pedra, aqui tem outra pedra. Até um certo ponto, outra pedra do mesmo tipo. Você tem dois pedaços ali de granito, vamos supor. Né? Até um certo ponto, a fórmula deles é igual. No que se refere ao quê? À matéria que as compõe. Mas elas têm formas diferentes, estão em lugares diferentes do espaço e não se interpenetram. Portanto, há também uma fórmula de cada uma, fórmula individual de cada uma. Somente a ciência que fosse capaz de encontrar as fórmulas de todos os entes individuais poderia nos dar uma explicação física do universo. Esta ciência não existe. E digo eu, jamais existirá. Pitágoras e Platão a concebiam idealmente, né? Ao acreditar que existem as formas que criam todos os seres, tá certo? E que essas fórmulas se expressam matematicamente. Mas note bem, para chegar nisso, o que que fazia Platão? Ele desviava os olhos dos seres individuais e buscava as fórmulas das espécies. Ora, as fórmulas das espécies só explicam aqueles elementos formais que são comuns a muitos entes, mas não explica a sua diferença individual. Então, é a isto que se referirá mais tarde Ravaisson, quando ele disser que os materialistas, antigos, pelo menos Demócrito, Epicuro, etc., etc., nem sequer chegavam a fazer abstrações de tipo superior. Mas quando chegavam, como era o caso dos platônicos, se contentavam com abstrações genéricas que podiam até refletir algo do funcionamento dos objetos, mas às quais faltava o quê? A realidade. não coincidiam com o mundo da experiência, exceto de maneira muito esquemática e genérica. Vou fazer uma pausa. Então vamos continuar. Em vez de prosseguir com a análise do texto do Ravaisson, eu desejaria responder algumas perguntas, puxando pelo que elas possam ter de relativo ao assunto que nós estamos expondo até aqui. Todas elas têm de algum modo. Então, aqui tem uma pergunta longa do Bruno Magalhães. Eu não vou poder ler a pergunta inteira, vou ter que resumir de algum modo. Ele disse, o senhor disse que a inteligência não trabalha sobre as coisas ou sobre as emoções primárias, mas sobre as imagens que nos ficam de tudo isso. O ideal é que as experiências sejam revividas e trabalhadas como obras de arte. Conheço pessoas que conseguem transformar uma casa mais banal numa história fantástica e emocionante. Percebo que ainda não tem essa capacidade. Não compreendi bem como se faz essa personalização das lembranças. Trata-se de meditar sobre o significado da experiência para mim, enfatizando frases ouvidas, emoções vividas, objetos, pensamentos que me vieram. Muito bem, eu não vou ler a pergunta inteira, mas vocês já entenderam qual é o espírito da coisa. Então, antes de vocês perguntar, vamos dizer, pelas suas memórias do passado, você tem que ver como a sua memória está funcionando agora. Nesse sentido, convém lembrar, primeiro, Aristóteles dizia que memória e imaginação são a mesma faculdade, quer dizer, apenas funcionando sobre objetos diferentes. Mas a tentativa de recordar agora uma coisa que se passou é você criar agora uma imagem dela. Tá certo? E não é que haja algo que está depositado, tá certo, na sua memória, no seu cérebro, que você vai puxar de lá. Essas são imagens que nós usamos, mas na verdade você está produzindo as imagens agora. Isso levanta o problema de como funciona a memória, né? Você veja, o que os neurologistas têm a dizer a respeito é muito pouco interessante comparado com o depoimento de um sujeito que foi durante 7 anos o campeão mundial de memória, Dominic O'Brien. E o O'Brien diz que a memória funciona com base em três operações fundamentais, que ele chama associação, imaginação e localização. Ou seja, qualquer dado que você queira recordar para o resto da sua vida, você vai ter que associar a algum outro dado, mediante a imaginação, e localizá-lo em algum lugar do espaço que você conheça. Isso nos mostra claramente que há uma ligação entre memória e espaço. Os antigos oradores greco-romanos já sabiam disso, quando eles criaram aqueles famosos modelos de memória, que eram edifícios, ou um edifício, ou uma praça, tá certo? Onde em cada lugar da praça, eles colocavam certos argumentos padronizados e, na hora do discurso, puxavam dali daqueles lugares, né, conforme as associações que lhes ocorriam entre o que estava sendo falado e os argumentos guardados nas várias partes da praça, nos vários lados da praça ou nos vários compartimentos do edifício imaginário. Então, isso nos mostra que há alguma ligação entre memória e espaço. Se você quiser fazer experimento contrário, você vê como é que você esquece alguma coisa, como é que você nunca mais consegue se recordar daquilo, você tente imaginar o seu cérebro, produzindo uma. Visualize o seu cérebro, e imagine as sinapses, os neurônios, Segundo a neurologia, é isso que acontece quando você pensa. Mas tente pensar em algo, e visualizar ao mesmo tempo as sinapses. A recordação desaparece por completo, meu filho. Isso significa o seguinte: não há nenhuma recordação no cérebro. Nada, nada, nada está no cérebro. Isso é uma coisa de uma estupidez formidável. Nós conseguimos recordar as coisas, porque quando as coisas passam, quando elas cessam no tempo, quando elas terminam no tempo, elas só se tornaram irreais numa determinada dimensão da realidade e não se tornaram irreais de maneira absoluta. Hã? Então, diz os fatos do passado, né, a famosa pergunta de François Villon, mas o som, le neige d'antan, onde estão as neves de ontem? Né? Eu digo, olha, se elas não estivessem em lugar nenhum, você não poderia se recordar delas, elas teriam simplesmente desaparecido. Tá certo? Mas elas não desapareceram no espaço, elas desapareceram apenas no tempo. Espacialmente, vamos dizer, elas não estão aqui na Terra, mas nessa Terra que você está vendo. Tá certo? Mas, note bem, aquilo que aconteceu, aquilo que entrou na esfera da existência, na esfera do ser, não pode voltar ao nada nunca mais. Porque do nada não sai nada e nada retorna ao nada. Né? O nada não é um lugar para onde você possa retornar ou do qual você possa vir. Então, toda a nossa memória, é a operação da nossa memória, que é a função humana principal, né? É baseada na permanência do ser. É baseada na eternidade. Ou seja, tudo o que aconteceu não desacontece mais. Desaparece desta esfera temporal na qual você está vivendo. Mas não pode voltar ao nada. Então, aquilo está no ser, está na realidade para ser.